Vários caído traiu, por isso eu fico esperto. Sempre. Na internet ele é barril, na vida real ele é quieto. Os federais sempre por perto, por isso que eu mantenho minha gangue no certo. Eu jogo essa festa no teto, eu sou o cara que abastece e tece. Mole. Sempre correndo da peta, eu faço cash e a minha conta cresce. Só cresce. Nego, eu vim do inferno, acostumado a situações de estresse. Pingentão de concreto, azul e branco igual um olho cego. Carro importado eu pego, eu vim do tráfico, eu não minto, eu não nego. Não. Pasta branca igual Coco, baby. Limpa ele igual Colgate. A bolsita branca dela igual Rosé. Igual bumbum de bebê. Meu mano na quadra, mas não tô jogando basquete. Eles tão fazendo o quê? Criança na selva se identificando na net. Eu mostro meu amor pra eles. Vários caído traiu. Por isso eu fico esperto. Sempre. Na internet ele é barril. Na vida real ele é quieto. O que aconteceu, hein? Os federais sempre por perto. Por isso que eu mantenho minha gangue no certo. Eu jogo essa festa no teto. Sou o cara que abastece e desce. Mole! Tu não sabe como é tá no corre. Viradão até as 9. Vendo viciado chegando falar teu nome. Pode ser algum X9. Alguém vai acabar morrendo por gritar gang gang. E esse alguém nem se envolve. Mas ela tem a base de fazer essa grana, ela tem. Ela não precisa de um homem. Não. Meu crumble é igual manteiga. Manteiga. Minha dona é igual uma pera. Na rua é muita treta, meu nego. Mantém a esperança acesa. Então quer dizer que tu tá com a sede e tua mãe ainda tá na mesa. Não. Então quer dizer que tu gasta a placa na festa. Sem nada na geladeira. Não. Era pra mim tá na cadeia. Não, se hoje minha gata não fosse ligeira. Ela viu a droga na mesa. E se saiu com a droga na mesa. Perfeito. O cão de meus cachorros tão preso. A liberdade tem um preço. Eu pago. Tudo que eu quero avarei. Eu pago. Tudo que eu quero eu tenho. Vários caído traiu, por isso eu fico esperto. Sempre. Na internet ele é barril, na vida real ele é quieto. Os federais sempre por perto, por isso que eu mantenho minha gangue no certo. Eu jogo essa festa no teto, sou o cara que abastece e desce.